Ox, sétima arte. Bem, eu tô chegando aqui com o Juca via iChat. Vou fazer algumas perguntas a ele aí desde o último Ox. Faz tempo que ele não fala aqui pra gente na Rádio Ox. Fala aí, Juca. Saudação pra galera aí. Tudo bom, cara? Saudade. Pronto, diz aí, desde a última. Desde o do Oscar até aqui, o que é que você tem visto aí que tem fascinado você nesses. De filme aí? Diz aí. Filme sério, pode ser. Não teve muita coisa, né? Os blockbusters chegaram, como todo mundo esperava, aquele filme Pipoca, né? Fala! Ai, cara! Eu fala. Sabia, cara! Fala. Essa foi boa! Vai, fala aí! Fala aí, cara! Eu tô mais ansioso pros filmes que vão chegar ainda. Quais? Tem a continuação de Tron, né? Tron Legacy, Toy Story 3, tem o filme do Schwarzenegger, do Stallone. Qual é o filme do Stallone? Oi, cara. É Os Mercenários. E Toy Story é aquele... Scott Pilgrim, ó. E aquele Toy Story é, aquele, é o primeiro filme de animação, né? Aquele bonequinho de pau? 3, né? Já é o terceiro, já, 3D. Sim, mas é aquele cara, né? Aquela mesma onda lá. Mesma coisa, basicamente. Ele foi o primeiro filme em animação. Isso, totalmente feito em computador, né? Não é que foi a primeira animação, foi totalmente feito em computador. Sim, qual a diferença? A diferença é que os filmes não eram feitos totalmente em computador antes. Sim. Aquele lance lá de... Você viu os desenhos antes da Disney, não era feito totalmente digital, né? Foi o primeiro filme digital, foi ele. Era como? Com as folhinhas? O primeiro a usar um computador foi Tron, que tá saindo a continuação agora esse ano. O primeiro filme é de 84. Entendi. E de série? Então, sugere aí pra gente ir finalizando aí. Sugere série, uma série aí. O que é que tu achou do Fim de Lost? Fim de Lost, rapidinho, em 30 segundos, o Fim de Lost. Fim de Lost, o episódio final eu dou nota 9,5. A sexta temporada, eu dou nota 6. E a série toda, eu dou nota 8. Puxa! Perde pra Friends, velho. E eu falo mais, eu só dou nota 8 pra série por causa das primeiras temporadas. E olha só, um conselho pra todo mundo. Acredite no poder da rolha, viu? No poder da rolha? Lá de Lost. Poder da rolha. É melhor a gente acabar por aqui com o poder da rolha. Dá sua saudação final aí pra galera da Ox e a gente vai ficando por aqui. Fala aí. Valeu, galera. Fica com Deus aí. Até mais, tchau. Ox, sétima arte.